5 metros aproximado para o SAC, 3 horas e 10 minutos de autonomia, alterna com fim com POB de 172. 173 a bordo? 172. Gente, autorizado o táxi via Índia, condição 10, torre 11895, ajuste 10, 16, bom voo. Autorizado o táxi via Índia, no ponto 010, condulado 1395, ajuste 10, 16, obrigado, trabalho. 0 por 10 milhas, aproximamos com sua rua coral. Reposta para o ano coral. Reportará para o ano coral 44 metros. Atenda Mike Romeu, não atrasa o esquecimento do controle de reportar, frequência livre. Justo na 0 na 6. É com novembro e Juliette, passando seu papel plano de voo. Canal 2113, decolada 32, chame o controle em 1208, um bom dia. 208, obrigado. 962, 130 graus, 159, pouso autorizado, pista 10. Livre 10, 962. Contato radar na decolagem, tudo havia saído da DAL para nível 360. DAL 360, sente. O voo 2067 está pronto para puxar e acionar, possui o compra. Sente, 2067, quer cancelar o plano junto ao centro de dificuldade, por gentileza. Aguarda, 2067. Comandante da Juliette, confirma o código acionado. Mantenha a ponte externa. Pegou no outro. Sim. Nossa, código 0123. Para o coral, azul 4, 4 metros. 4, 4 metros, com 3 pontos. Plano 556, ali mantém cabeceira no 0. Registrador 1-0-1-7. 962 no solo, os 33, libera a direita, chame solo em 1-2-1-9. Direita 2-9, boa tarde. Boa. As 1-9-1-0-1, contato radar 76 no Nordeste de Salvador. Mantém a de bom para interceptar a chegada e a posse da abertura. Após a posição sul, pode voar Serra Vitor 316. As 1-0-1 negativa, após Banff, voa Serra Vitor 368 para evitar a área restrita. Ok, então, após Banff, Serra Vitor 368, as 1-0-1. Trans? Guardião 08. Tá, 08, prossiga. 01, reporte visual com rotatório. Ok, 162, 13, tem condições de voar na proa 1980? Positivo, tá voando 1980. Esquimado, pegou 2067? Só mais um minuto. Sim. Tá, 07, Salvador, Salvador, nível 200. A gente se afasta na radial 210 de Salvador, decola pista 10, curva direita, perfil da Coral. 2602 transponder, controle 208. Salvador, resta uma navegação na Proteleta 3006, autorizado o CDP 2500 Pulse, o ajuste na 016. Ok, para 2500, o passarei 2230. Controle Salvador, gol na 556, 1500 pés na Dael. Sou 556, contato radar, decolagem, fuga via saída da Dael para nível 360. Subindo via Dael, nível 360, voo 550. Solicitado, guarde, alvo, alvo, como que está, com vetral na Dael. Guarde, 08. Afirma, tá com pé de rotatória, solicitado, voltarão na altura do céu. Fazer 08 ainda negativo, mantenha a campo site. Feita. Controle, voa 956, pode voar na proa de Dael, já evita formações da direita. Voa 956, autorizado voar Dael. Voa Dael, voa 956. Canal 2003, 196 Sul, Salvador, resta uma navegação na proa de Lida. Voando Lida, Oxaner, 6213. 3204, pode prosseguir na descida. 4804, desça para 4000 pés, o ajuste na 096. 4000, ponto 0 no 63804. O Serra Victor 366, passarei 2230. Passarei 2230, chame torre na frequência 198.95. 1895, confirma. Afirma. Ok, o 2230. Pajão 08, controle voltando. Quatro, eu tô garoto. É, como é pro norte da presente, mantendo as condições de usuários, fiz não interferir na final da pista 1-0. Pro norte da presente, guardião 08. Tá usando 4 norte, 2230. Positivo, vai reportar o 372, o 2230. Perfil da Dael, D da Mótima. Preso 1-0 por base, preso 1-6, após-mort e roda plano de voo. 1-2-0-8 é o controle, 5-5-5-3 é o transponder, gol 2067. 2067 rota, preso 1-0 por base, preso 1-6, Cosmo, com fim, preso 2-1, Mochep. Eu coloquei por base, preso 1-6, após-mort, com fim, preso 2-1, Mochep. O 2067 puxa essa nave. 2067 utilizado, seu protótipo. Obrigado. Siga. Siga. Dá na sinal pra posição. Mete na escuta. E o 08 tá visual com 01? Afirma. Mete. 08, só de escuta com a Santana no meu pé, se possível. Obrigado. Obrigado, no meu pé, 08. Tá com 90 de 10, compreende? Tudo para 1.510, mantendo para o de Paris, para o ajuste Salvador 1-0, 1-6. Para o de Paris, para o ajuste Salvador 1-0, 1-6. Estamos sempre recíproco na frequência 1-2-5-1, na perna 1-2-8-3-5. Sente a live cópia. Não, escuta. Estamos com a transição na frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-8-3-5. Ficou 1-2-8-3-5, obrigado. Toda Guardião 08, fala que estão final lá da Matec. 08, chame torre na frequência 198 do final da 5. 198, vale sim, Guardião 08, obrigado. Salvador, Guardião 08. Guardião 08, Salvador, torre Salvador. 08, solicita a final do nosso site. 7, prossiga para a final da pista no 7, reporte vertical da RMAR, Guardião 08. Passa na final da RMAR 08. Tango, nível 260, decola 17, curva direita, saída Arbor 1, Elefa, via EPZU 17, Mitibu EPZU 21, Manchete, prossegue conforme rota plano de voo. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5474 transponder. EPZU 17, Mitibu, November, India Tango, Drive, Oscar. EPZU 21, Manchete, Mike, Oscar, X-Ray, Eco, Papá, prossegue conforme rota do plano de voo. Lima Mike Mike, desejamento está correto. Para acionamento táxi decolagem, chame torre Salvador 11895, ajuste na 016. Poderia confirmar pessoas a bordo de economia? Acionamento táxi decolagem, torre 11895. Para o táxi, sigo 2067 com 181 a bordo, 411, galera. Copiado, 1-0 a bordo. Inicie o táxi até a interseção, Papá, Vitor, Kilo Delta. Yeah. Pesado táxi, Pátio, Inger, Ponte Espera, 1895, meio 16, ajuste, gol 2067, boa tarde. Mantenha a posição no Travessa Meia Dúzia. O meio, chame sempre Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 3804, chame torre na frequência 198, decimal 95. 1895, boa. Sol Salvador, boa, bateria do 2230. 2230, autorizado, Alfa Kilo. Perdão, Alfa. E a passante da Juliette para passagem ao P3 da Força Aérea. Sim, tchau, passante Juliette para passagem para a Força Aérea, 2230. Rotatória da presente, siga a água. Posição Oscar, FAT 4, Guardião 08. Kilo Delta, autorizado o ingresso, siga o cara à frente, reporte alinhado, pronto, cabeceira, 1-7, Vitor Kilo Delta. 95, ajuste no 016. Segue o ônibus, ponto 0295, 2067, boa. Casa 07, ingresso Juliette, pátio 1, Índia, ponto 010, torre 11895, ajuste no 016. Vento no 40 graus, 15 nós, pouso autorizado, pista no 0. Autorizado, pouso no 0, 3804. Nada, bom dia. Cupom de voador azul, 9101 para Vítor. Do 91101, autorizado de chegada, bom, desça 4 mil pés, ajuste 1096. Bom, fiquei na H 1096, azul, 9101. 9101, executa o procedimento aí na área. Afirmativo, a gente foi enchida após baixo voar Serra Vida 368, por causa da ativada. Exatamente, reporte Serra Vida 368, 9101. Que reportará Serra Vida 368, 9101. Reporte pronto para iniciar, Vitor Kilo Delta. Eu aguardo para iniciar a corrida. Vitor Kilo Delta, vento 150 graus, 1129, decolagem autorizada, pista no 7, Vitor Kilo Delta. Problema, Mike, prossiga. Acionado o lugar da mata, senhor, para decolagem da 17, a Boru no alto. Gente, reporte pronto para o taxi Lima, Mike. Já está pronto o taxi, senhor. Gente, inicie reporte no ponto de espera da 17 Lima, Mike. Inicie reporte pronto no ponto de espera da 17 Lima, Mike. Então, 3804, solo 48, libera pista direita, chame solo frequência 219. 219 direita está 3804. Salvador, muito bom dia, está 3804. São 3804, bom dia, prossegue Alfa Juliette, posição 0741. Alfa Juliette para o 7, 3804. Foco, prossiga. Delta Decolosso 49, chama agora o controle, frequência 1208, um bom dia. 208, bom trabalho, senhor. Tome o Lima Mike, está ligando a 7. Gente, mantenha o ponto de espera, Lima Mike, aguarde instruções. Mantenha a vazando os dois, não tem mais, Lima Mike. Controle Salvador opera, 1208, aciona 5541 no transponder. Delta vai acender uma CDR. Abuso no 7, é problema, Juliette. Reporte na curta final da pista no 7, 150 graus, 109, eco, nas ondas Juliette. Direto para a problema, Juliette? Afirmo, né? Encurtando a aproximação, pista no 7, reporte curta final, vento no 50 graus, 109, eco, nas ondas Juliette. Botar para o final, é problema, Juliette. SAR 07, bom dia, autorizado alinhar e decolar, 150 graus, 109, SAR 07. Maxwell, autorizado Salvador Guarulhos, uma centena, decola pista 1-0, curva à direita, saída da El, Ileda, Mote vai para direto Mapivu e após vai sair conforme rota. Controle 1208, aciona 5565. Vamos, Juliette, plus autorizado, pistão no 7, 140 graus, 89, eco novembro, Juliette. Pelo Juliette, autorizado, plus. Siga para o controle. Posso deixar 79 autorizado, Santo Antártico. Câmara pronta. Pode alinhar e manter cabeceira 1-0, gol 2067. Mantém 1-0, gol 2067. Mantém o ponto de espera, temos 09 na curta final para pouso. Mantém o ponto de espera, Lima, Mike Mike. Ponto, então, 07 decolado 53, chame controle em 1208, bom dia. 1208, bom dia, só 07. Charlie Alpha Fox. Não recebeu transponder. Verifique o modo off Charlie. Recebeu transponder, passa na 0112. Charlie Alpha Fox, está mantendo 670 na nossa torre. Agora sim. Chame seu Salvador, 118, deve falar. 1895, Alpha Fox. Controle Salvador, muito bom dia. Star 07. Decolado, comando esquerda, cruzando 2700, vem da Coral. 07, contato radar, bom nível 200, vem na proa de Coral. Bom na proa de Coral, está 07, o nível autorizado para o CPT, podemos subir até 180 apenas. Cruzado 180, Charlie, Alfa, ou correção, Star 07. Star 07, subindo até 180. Abu Futi, via Upas 19, Paz Bangu, Abuco, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador Opera 120, decimal 8, aciona 5004 no transponder. Quando eu vou sair, já. Norba, Bravo Oscar, Romeu, Bravo Alfa, Futi, Fox Romeu, Oscar Tango India. Tomando controle do nível 3, 100, decolando 0 na Borba Futi. Controle 208, aciona 5004, da 3216. Upas 19, aerovia, chama pronto, feedback, acionamento, 3216. Upas 19, 3216, lá. Alfa Fox se aproximando, reporte aqui na Travessa da cabeceira no zero no setor norte, aguardando autorização para cruzar a pista em uso. Quem vai reportar o Charlie Alfa Fox? C796, autorizado táxi 71, táxi Índia, ponto para no zero, torre 11895, existe no 016, apenas confirmando 59 a bordo. Afirmo, 59. Segue em frente, Índia, ponto para 1815, azul 2796. Grata, bom voo. Grata. Charlie Alpha Fox, você é torre? Proceda. O senhor já tem coordenado com o infraero para que ele utilizar aquele pátio, confere? Afirmativo. Gente, visual lá com Fokker 50, taxiando para o ponto de espera, confirmando um ATR, taxiando para o ponto de espera do 1-0. Afirmo. Ok, aproximar direto para aquele pátio, evitando o sobrevoo da base aérea. E evite sobrevoo da referida aeronave, reporte no solo controlado, vento 160 graus, 612 nós, o Charlie Alpha Foxtrot. Certo, observando o tráfego, vai aproximar direto pátio 3, muito grato, Charlie Alpha Fox. 12067, decolada aos 57, chama agora o controle em 1208, um bom dia. 208, boa tarde, gol 2067. Oi, Salvador, boa tarde, gol 2067. 2400, Dael. 067, contato com o radar, com o nível de gol 360, vou direto na proa de Leda. Direto Leda, Fábio 36, gol 2067. 0 graus com 629. Livre do colégio, iniciando, papapapa, Dilma, mais mais. 2-1-6, autoridade, São Tarde. Boa tarde, 3-2-1-6. Fala. 1895, azul 9-1-0-1, boa tarde. E Salvador, boa tarde, azul 9-1-0-1. Estabilizada a Renave da 1-0. Continue a aproximação, pista 1-0, vento 150 graus, 612 nós. Aguarde a transação de pouso, 9-1-0-1. Guarda 9-1-0-1. Controlou o Charlie com a foto. Solo 58, frequência livre, e confirme a sua origem. É, doutor Lucas Dias, a questão é... Gente. Controle Salvador, uma boa, papapapa de uma Mike Mike, decolou no perfil da Arbor 1 Alpha. Ok, está 07, mantém ainda a rota, aguarde cruzamento de um tráfego, está para execução na saída da EL, na sua retaguarda. Assim que ele cruzar com o seu nível de voo, eu autorizo o senhor então a iniciar a busca pelo litoral, pode ser? Afirmo. Previsão, se você afastar com rumo sul até mais ou menos através de onde, poderia informar para fim de coordenação? Prossiga. Sobre a parte 3, a atenção é de Paranemar, FPS conforme. Você deve se afastar com rumo sul até onde mais ou menos, para a gente fazer a coordenação aqui para o sul? 380 milhas. Graças. Controle, o Vitor Kilo Delta propõe modesta que regra da presente. Solicito 085, já encontrou em Victor Mike Charlie, o Vitor Kilo Delta. Regras de voo alteradas, 1500, o Vitor Kilo Delta, tudo mantendo em 105. Quando possível, seu estimado de pouso. Estimado de pouso 41542. Papapá, Mike 2, copiado, graças. Controle, papapá, Lima Mike Mike, decolou no perfil da Arpor, tá cruzando 2600 pés em subida. Tá, Mike Mike, contato radar, Supma Técnica de voo 260, via saída Arpor 1, foi direto Elefa. Direto Elefa, Lima Mike Mike. Guarde para decolagem, temos aeronave pousando na pista 1-0, aguarde. Azul 9101, pouso autorizado, 140 graus, 629. Limpouso pouso na 1-0, azul 9-1-0-1. Sim, Glória, tá no mesmo tipo, azul 2067. Alfa Fox Torre? Ah, foi escutado. Quando autorizado, você tem condições de cumprir a mesma trajetória, evitando ali sobrevoo da base aérea e também de aeronave que ficará alinhada na cabeceira 1-0? Afirmativo, utilizando. E aguarde para iniciar a decolagem. Temos aeronave na curta final, tão logo ela pouse, será autorizado, ok? É, muito grato, Alfa Fox. Ô, Bruno, você usa o Mike Mike voa direto Mopso com referência? Também te mantém alerta agora. Mantendo o Lima Mike Mike. Observa o táxi, pessoal, na retaguarda, pode ser autorizado, te mando um táxi. O solo de sala com foco para visual com relar. Cliente, reporte na vertical para pouso. No aeródromo em Salvador, vento no 40 graus, 629. Cliente, com foco. 9101 da Azul no solo ao 03, libere pista direita, chame solo frequência 1219. A Eco 219, o 9101, boa. Boa. Oh, boa, Azul, 9101, livrou na Eco. 9101, prossegue Alfa, aqui o Pátio 3, posição 4, Lima. No Pátio 3, 4 linha, posição, avião no geral, no boa. 629. Autorizado a decolagem, Azul 2796. Escuta final em mal, Charlie, Alfa Foco. Gente, pouso a seu critério. Ponto em risco, reporte no solo, o Charlie Alfa Fox Lodge. Vai voltar, Alfa Fox. Boa tarde, 32, 16, ponto 0, 0, 0, 4. Boa tarde, 32, 16, alinha e mantém cabeceira, 1, 0, alinhar e manter, 32, 16. Boa tarde, 1, 0, 3, 2, 16. Eu sigo. Eu falo lá em mal, tchau, com foto. Uma boa tarde, meu filho. Oi. 08, aciona 0160, transponder. Salamentagem da colagem, Torre Salvador, 11895, ajuste no 016. Então, 4 mão na cena de inspeção, desse mantém a 4 mil, pés de vigilância, chegada bom, que ajuste no 016. Identificação desse mantém a nível de voo 100, via chegada mar. Via para o Paquim. 208, ou Azul 2796. Prossiga. Tá 07, mantenha 180, frequências durante as buscas, controle ilhéu, 120 décima 1, logo aqui ao sul, mais abaixo controle de posto seguro, ok? 2796, no perfil da Conde 2700. Se possível, coordenar uma proa mais à frente. Bom dia, contato radar, se mantém nível 1970, foi direto Conde 2796. Direto Conde 2796. 18.95, ajuste altímetro 016. Poderia, por gentileza, confirmar autonomia? Bora. Salvador Azul 2796, solicita desvios à direita, proa 075, breve informações, 20 milhas. 796, livre desvios, apoie e reassume proa de Conde. Faz desvios Conde 2796. Tá, 07. Escutando a frequência do controle posto seguro no 20.9. Para a alternativa, chama agora o controle Pilhão 120.1, bom voo até o regresso. Baixa implantada. Pilhão 01, prossiga. Para o setor norte, aguardando para prosseguir o Graer, posicionar nessa localidade. Vai direto para a final do 17, reposta de estado, campo Guardião 01. Reporta final para 1-7, Guardião Zanano, mantendo escuta. Vitor, Kilo Delta. Na escuta, você vem servir para a coordenação própria, bom voo, até o regresso. Vitorino Juliette, confirmando. Obrigado, São Mateus, 7.5. Aqui, Vitorino Juliette. Oi. Salvador, fazer a boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, continua a aproximação, direta, Graero, vento 160 graus com 04 nós, Guardião 01. Aproximação direta do Graer, frente Guardião 01, muito grato. Entre os dois no meio, decolou 09, chame controle 1208, boa tarde. 208, buenas. 1864, está pronta? Autorizado a ligar e manter cabeceira no 01864. Vitor Índio Juliette já pronto para o táxi, confirme. 70, via 0, boa, botão 3206. Papapá, Lima Mike Mike. Boa noite, não se escuta. 2.6 decimal 0, alterno 1.28 decimal 8, bom voo. 2.0288, boa. Variável 049, Guardião 01. Variável com 49, vai reportar no solo Pátio Greia, Guardião, muito grato. Colou o Serra de Delta Lima, Curitiba Cairo, estacionado 0135, tem 5 a bordo, não se escuta. Se apresentou o plano 33. Positivo, cruzando 5 ou 5. Gente, manter condições visuais, quando possível ter estimado de pouso, cair do Lorenzo. Positivo, está estimando o pouso, cruzando 5 ou 3 ou 1. Vai manter o tempo dos corredores a chefe, essa prego, ou nenhuma mais uma. Lima X-Ray, autorizado táxi via Pátio 1, Taxi Índia, ponto espera pista 10, chame Torre Salvador, 118, decimal 95, ajuste altímetro no 016. Pátio 1, Índia, até o ponto de espera na 10, lá quando pronto, chamar a Torre 118, 95, Vitor Lima X-Ray. 864, decolagem autorizada no 0170 graus com 069. Prossiga. Quantidade de Vormas, Borba ou Frutti? Borba autorizado. Direto Borba, 3216. Vitorino Juliette, autorizado ingresso, pistão 7. Autorizado alinhar e decolar, pistão 7, 160 graus com 049, Vitorino Juliette. Vitor Lima X-Way, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 1-0, Vitor Lima X-Way. Muito 64, decolado, Zuno 2, chame o controle, 1208, bom dia. 208, bom dia, bom trabalho, 1864. Igualmente. Obrigado. Santiago, parte de Brecha, pode continuar, controlado. Zuno 2, frequência livre, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Nada. Lima Mike Fox, próximo acesso de cimento do controle, reforçar a frequência livre da coordenação própria, bom voo. Você apenas atenta a um tráfego, está ali na ponta sul da Itaparica, sentido nordeste. Tem contato com esse controle, é no 1500 pés, não mais nenhum outro. Bom voo até o regresso. Está bem, está bom, está bem, está bem, está bem. Está 3216. Chega. Após posição Borba, voa direto a Buco. Após Borba, a Buco, está 3216. Controle Salvador, gol 1864, Puca. Boa tarde. 864, boa tarde, contato radar, planilha 350, via saída Puca. 7370, sem restrições, compre o perfil 1864. Transfere agora o controle 1208, até a volta, Juliette. 1208, Delta, Fox Trot, prossiga. Estamos 2000. Transponder 0145, mantenha as condições visuais, reposte através de farida ingressando em Interlagos, Red Delta Fox. Está 3216, temos informação, tráfego, sua posição de 2 horas 3 milhas no Mussul, já cruzou em nível, está cruzando 110 em descido, mais 2322, chamé. 7, 3216. Índia Juliette, confirma? É, afirmo, pode ser da reflexa, está ficando 360 aqui no setor leste, devido a forte chuva e visibilidade no, baixa visibilidade aqui do orquestra. Gente, chame torre 1895, o Vitor Índia Juliette. 1895, controle Salvador, boa tarde novamente, estou passando o Vitor Lima X-ray, agora decolado na Coral. Oi, ideal de descida. Pode falar, chamou? Vitor Lima X-Way, decolado na Coral. Victor Lima X-Way, contato radar, sua nível 100, via saída Coral. 100, via Coral, Vitor Lima X-Way. Salvador, boa tarde, o Azul 2771, ciente informação e uniforme ideal de descida. Azul 2771, contato radar, mantendo nível 190, passando a posição Coral. Foi na proa de Mari. Desce na nível 050, autorizado de chegada a mais. Vou dar a pista 35, Vitor India Juliette. Controle Salvador, o Azul 2342, está autorizado o procedimento terminado? Peço uma BIM 25006, foi na proa Serra Vita 366, está autorizado o procedimento terminado para a pista 1-0. 366, 2500, está autorizado, Azul 2346. 2642, ajuste 1-0 no meia. 1-0 no meia. Está 32, 1 no meia, chama o centro Recife, 1-2-6, décima 8-5, bom voo. Boa Grande Juliette avistado, pouso autorizado na 35 nos 50 graus, 629. Juliette, pouso autorizado, 135. Azul 2771. Consigo 2796, azul. Para o controle. O, não te entendi, tinha chamado azul 2796, então se considera. Foi para o azul 2771. Informação em 255, veio Alagoinhas, tem Alagoinhas intercepta a via chegada bomba, deixa se mantém a 4 mil pés, altímetro no 096. Alagoinhas, chegada bomba, 2961. 6141, mantém a produção servidor 368, a fim de evitar área requisita à sua esquerda. Aguarde a autorização para resumir a navegação na prova do 366. Aqui, estamos atentos, na prova, o meu metrão descida para 4 mil. 864, chame centro Recife, 192-685, alterna 12545. 2685-2545, boa, boa, 964. Gente, o Eco Delta Foxtrot. Cheque o equipamento não recebeu o modo alfa nem charge. Você, meu transporte? 0135 é o código, faça um cheque no equipamento, não recebeu o modo alfa nem charge. Beleza, gente, então mantenha 0145, é o Delta Foxtrot, 1.500, é isso, aguarde para a autorização para voar Paris, correção rotatória. Aqui, Paris, treinamento livre, reporte pronto para táxi, Romeu, Foco 7 Lima. Temporal, Vitor Lima, estou. Atena guardando, Vitor Lima, estou. M1141, vou para o servidor 366, desse mantenha 2506, reporte estabilizado na final RNAVE, pico na zero. 366, 2500, reportarei o meu 141. 2642, estabilizou? Firmo. Torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. 2771, Voi ITAP, após o ITAP Serra Vitor 366. ITAP é após Serra Vitor 366, azul 2771. Do pistão 02642. Disposto da 10 azul 2642. M1141, informação de tráfego 1 hora, 2 milhas rumo norte, um papa alfa 3, ano mantendo no 1.200 pés via corredor. Aceite, é o 4. Gente, desculpa, mantenha o 120 Vitor Lima X-Ray. Mantenha o 120. Passou 66, Campo à Vista, 641. É 6141, Torres, Salvador, frequência 118, decimal 95. 18,95. Delta Fox, voe rotatória. Rotatória, Delta Fox. 3771, voe para o servidor 366, deixe mantenha 2506, altímetro no 096, informa estabilizado na final RNAVE. Voa, servidor 366, descendo para 2500 pés com ajuste no 096, roda na final, estabilizado na final RNAVE, azul 2771. Boa. Salvador, Xenar 614, está passando o Serra Vitor 372, 1-0 vista. Quente, pista sendo liberada no momento, vento sul, 190 graus. 049. Esponjo autorizado na 1-0, na 1-4-1-1. Ele pôs 1-0, 1-4-1. Naquele, nessa aproximação você pegou bastante chuva, confirme. É o ponto 366 ali, passando ali, confirme, no SV 366. Não, mas chuva leve. Chuva leve? Ok, obrigado. Fala. O 955 foi para o Serra Vitor 368, a fim de evitar área restrita. Serra Vitor 368, boa noite. Quando pouso na pista no zero, fazendo aproximação à RNAVE. Torre, o Delta Fox, boa tarde, já passou Paíto, já pela rotatória, visual como certo. Gente, continue na aproximação, reporte vertical RMAR, eco Delta Fox Trot, hein? Valeu, vamos lá. Meu Foxtrot Lima, condições de ingressar, taxiar à frente, a baixa altura, aguardar para iniciar mais à frente devido à aproximação na final. Afirmativo, em direção cabeceira 35, aguardando para iniciar a decolagem. Para encerrado, 65 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível de voo 170, chame e controle Aracaju, frequência 120 do São Francisco. 1-2-0-3, azul 2-7-9-10. Lima X-Ray, centro Recife, autoriza para o de mapa. Fox Lima, informe fora do solo, vento 2-0-0 graus com 069, Romeu Fox Tati Lima. Obrigado, Colágio, Romeu Fox Tati. Decolado aos 26, reporte farol de Itapuã, Romeu Foxtrot Lima. Depois da farol de Itapuã, Romeu Foxtrot Lima. Delta Fox, passeio Lima. Eco Delta Foxtrot, o vento 190 graus com 089. Pouso autorizado, pista no 7, Eco Delta Foxtrot. Depois no 7, Eco Delta Fox. Direto Itap, após o Serra Victor 366, a 32. Xenar 6141, solo 27, libere pista à direita, chame solo na frequência 1209. Fox, solo 219. Salvador, Oceanário 141, metade de hora, toca. Zona 44, adicione a identificação desse, mantenha o número 1. Só a mensagem foi rolando, até o momento que ele foi confirmado, contato, andado, até quando? Santri, zona 44, acione identificação, autorizado via chegada Mari, desse mantenha nível de voo 130, altímetro 10 no meio. Ok, 130, com 10, 16. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Papa Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, 1000 pés por Doraxé, reposte através do farol da barra. Afirmativo, se autorizar, vai bater 500 pés até o farol da barra. Sabe 500 pés, Romeu, Foxtrot Lima. 500, Romeu, Foxtrot Lima. Salvador, 2771, estabilizado, final de 8 milhas e meia. Torre 118, decimal 95. 1895, Brasil 2771. Torre Salvador, boa tarde. Azul 2771, final de 7 milhas e meia. 2771, boa tarde. Uso livre pistão 0, vento 160 graus com 612 nós, 2771. Livre pouso, pistão 10, azul 2771. Passear só um minuto. Olha o Romeu Fox Trot Lima. Passando através do parque do Pituaçu, autorizaria direto o Tereza para evitar a formação? Romeu Fox Trot Lima, confirma a solicitação? É, direto, Tereza. Autorizado, porém, negativa ascensão. Autorizado manter 500 pés direto de Siri, Romeu Fox Trot Lima. Tá, afirmativo. 500 pés direto de Siri, Romeu Fox Trot Lima. Costa passada, Salvador, 20 milhas. E foi entrar na 20ª, Lima. 255, veio para o CERV, que é 366, desse mantém 2.500 pés, informe estabilizado, final Renato. Eu passarei estabilizado, normal o CERV 366, agora 255. Chanel 2226, aciona a identificação, deu se mantém a nível de voo 140 via chegada Mari. 140 via chegada Mari, Chanel 3144, confirme a razão de descida? A razão é permaneada, está mantendo a velocidade, 170 nós. Gente, então 3144, mantenha o nível de voo 130, aguarde superar tráfego, posição de